chupa de balão. Já chupa de balão. Pois aqui tem nós embucanas, é o que mata a nossa sede. O uísque pra nós é água. Olha pra vida de gente. Menor lançou a blusa nova. Meu piloto fala hoje. A pasta é que tá o doido. DJ Chico evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai visa no vibe do Kevin Blaze. Doutor Bozão que faz mexer. Seja no Lins, no VPG. Pois aqui tem nós embucanas, é o que mata a nossa sede. O uísque pra nós é água. Olha pra vida de gente. Menor lançou a blusa nova. Meu piloto fala hoje. A pasta é que tá o doido. DJ Chico evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai beleza no vibe do Kevin Blaze. Doutor Bozão que faz mexer. Seja no Lins, no VPG. Pode.